Inicia nesta quinta-feira, dia 6 de junho, e prossegue até o dia 9, a tradicional festa da Capela Santo Antônio do bairro Gasparinho. Para sabermos como estão os preparativos para essa grande festa, vamos conversar agora com o coordenador da Capela Santo Antônio, Gilberto Nicoletti. Gilberto, tudo já preparado, tudo encaminhado para mais essa grande festa? Está tudo preparado para nós renovar nossa festa do padroeiro Santo Antônio. Então, eu estou aqui na Rádio Sentinela convidando a comunidade e o povo em geral para a tradicional festa do padroeiro. Gilberto, qual será a programação dessa festa? Na sexta-feira, começa sexta-feira, início às 19 horas a missa com o padre Celso Marchetti. Acabando a missa vai ter a tradicional macarronada com o grupo Trentino, que é o grupo italiano. E após a macarronada vai ter a Roda Fortuna, serviço de bar e cozinha. E depois a tradicional baile com Coração Baileiro. E no sábado, Gilberto? E no sábado vai ser continuação da festa no sábado à noite, com missa às 19 horas com Frei Carlos. E após a missa vai ter serviço de bar e cozinha, churrasco, cachorro quente, Roda Fortuna. E após, nesse momento ali, vai ter o baile com o grupo São Baileiro. E no domingo será o grande dia do evento. E no domingo, às 9h30, missa com o Sester, né? E a comunidade. E após a missa vai ter serviço de bar e cozinha, Roda Fortuna, pescaria, cachorro quente, pastel e a sacola surpresa, quentão, pinhão. E às 16 horas, a tradicional tarde dançante com o grupo Tchê Chaleira. Mas a festa já nessa quinta-feira terá uma reunião, já o início da festa, para os patrocinadores. Quinta-feira, que é dia 6, vai ter o encontro dos patrocinadores, né? Que a gente já está agradecendo, eu estou agradecendo a colaboração de todos. E início às 7h30. Gilberto, no domingo, aquele suculento churrasco com almoço completo para quem prestigiar a festa. É, no domingo vai ter o churrasco, né? E o espeto e várias atrações. É esperado um grande movimento. É, nós estamos esperando um bom público, porque é uma festa muito divulgada, está sendo muito divulgada, e o santo é o nosso protetor lá na nossa comunidade. Nós conversamos com o coordenador da Capela Santo Antônio, Gilberto Nicoletti, nos falando sobre a tradicional festa, que inicia nesta quinta-feira, dia 6 de junho, e encerra no domingo com o grande baile com o grupo Tchê Chaleira. Gil Dias para a Rádio Sentinela.